cavalo marinho, bonitinho, vivia nas profundezas do mar. Porém, achava que ali não havia oportunidade de enriquecer. Então ele pegou todas as suas economias e decidiu ir mar afora, encontrar a fortuna. Indo pelas profundezas do mar, encontrou no meio do caminho uma raia que lhe perguntou: "Bom amigo, para onde você está indo?" E o cavalo marinho respondeu: "Eu vou em busca da fortuna, vou ficar rico." E a raia, vendo que ele estava com muito dinheiro, disse: "Hoje é o seu dia de sorte. Pela metade do dinheiro que você carrega, eu deixo que você leve esta asa para que possa chegar mais depressa." E o cavalo marinho disse: "Que bom!" E lhe deu metade de todo o seu dinheiro e saiu com aquela asa como se fosse um raio. Agora ele nadava mais depressa e foi nadando, nadando, nadando, nadando, quando alguém lhe perguntou: "Ei, por que tanta pressa?" E ele olhou e viu um polvo. E ele respondeu: "Estou indo em busca da fortuna, vou ser muito rico." Então o polvo lhe disse: "Hoje é o seu dia de sorte. Pela metade do dinheiro que você carrega, eu lhe vendo este pé de pato, você coloca na sua cauda e vai nadar muito mais depressa." E o cavalo marinho, achando que realmente era um bom negócio, deu metade do dinheiro, adaptou aquele pé de pato à sua cauda e foi nadando contente. E nadou, nadou, nadou, nadou, quando chegou na frente dele um enorme tubarão, que lhe disse: "Cavalo marinho, onde você vai com tanta pressa?" E o cavalo marinho respondeu: "Estou nadando em busca da fortuna, eu vou ficar muito rico." E o tubarão lhe disse: "Hoje é o seu dia de sorte. Por esse dinheiro que está aí na tua mão, eu lhe ensino um atalho e você vai chegar rapidamente ao seu destino." E o cavalo marinho disse: "Aqui está o dinheiro, me ensine logo o caminho." E o tubarão abriu a sua enorme boca e disse: "Entre por aqui e você vai chegar lá." E o cavalo marinho entrou na boca do tubarão e foi tragado pela escuridão. Estou te contando essa ilustração porque muitas pessoas ocupam a sua vida somente com o objetivo de ganhar dinheiro. E o Senhor Jesus perguntou: "De que adianta ao homem, à mulher, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" A vida de qualquer pessoa, disse Jesus, não consiste na abundância do que possui. O nosso objetivo neste mundo não é simplesmente ganhar dinheiro. Nosso objetivo aqui é buscar o reino de Deus. E Jesus garantiu que aqueles que seguem esta fórmula indicada por ele encontram a verdadeira fortuna, a verdadeira fartura. Ele ensinou: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você precisa lhe serão acrescentadas." Mas quando a pessoa se esquece de buscar o reino de Deus e só busca as coisas do reino, ela corre o risco de ser tragada pela escuridão. A carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, verso 9, diz assim: "Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos. com muitas dores. Veja, a cobiça, a ganância, o desejo de ficar rico faz a pessoa cair em condenação. Mas Paulo não está dizendo aqui que ter dinheiro ou ser rico é pecado, mas ele frisou bem: o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É quando a pessoa coloca o dinheiro acima de Deus. E o Senhor Jesus ensinou dizendo: ninguém pode servir a Deus e a Mamom. Mamom é o Deus da riqueza, é o Deus da fortuna, é um Deus pagão, é um falso Deus, já que ele não enriquece ninguém, pelo contrário, empobrece. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamom. Se você servir a Mamom, você pode até conseguir algum dinheiro na vida, mas será extremamente infeliz. Porém, se você servir a Deus, você será feliz e todas as coisas que você deseja serão acrescentadas. E a própria carta de Paulo, no capítulo 6, ainda versículo 17, está escrito: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna.